2685, 2545, voo 184, bom dia. Bom dia. Controle ou 4777, favor, direto aqui Manda flor do 368, Santa 3740. 368, entra em ordem ou prossegue direto para o SAN 3740? 3740, está autorizado a final do procedimento. Esse é para 250010, última entrada em Salvador 015. Estamos estabilizados. Autorizado 3740. controle de pelo 4777. Controle quente. Afirmo. Supervisado, seu. Liga seu. Acionar chama táxi. Challenger, acho que nós ainda estamos pagando teto estimado em 1000 pés, e a visibilidade agora 6000 pés, com exceção do setor nordeste do aeródromo. 1000 com 6000. Suas intenções, decolagem no corredor Cher com visual especial? Aguarde coordenação, controle Salvador. Firma, aguarde. Estou coordenando com o controle a solicitação do seu visual especial. Firma. Iniciou o procedimento da 3740. Gente, agora é a transferência das comunicações da 3740. TAN 4777, vê se mantenha o 040. Passou através de Coral, agora 6062 Salvador. Mantenha 140, chame o serviço radar encerrando e chame o controle aí, filial 120 decimal 1. Já 3740, complete a aproximação. Chame a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1195, só 3740. TAN 4777, se separa 2000 pés, última entrada em Salvador no 05, livre final e elétrica que foi, cabeceira no 0, chama estabilizado no curso do localizador. 2000 no 05, chama estabilizado, 4777. Acho que... autorizado, decolagem, pista 17, 140 graus, 15 nós, Charlie Josh. Charlie de Oscar, decolado aos 5-2, mantenha-se em condições visuais no corredor, achei, chama o controle de Salvador em 19-8, bom voo. 1998, grato, até daqui a pouco. Só em Salvador, ação 3740, passando 372, embaixo de Salvador. Tá, Centrado 3740, continuando a aproximação, reporte visual com o campo. Altimetro 9154. Controle Salvador, boa tarde, ó, papapá, Charlie India Oscar. Papapá, Charlie India Oscar. O número 10, corredor Axé. Mantendo sem regras de voo, visuais. Chamei o farol da barra. Reforo dará no farol da barra, muito grato pela cooperação. Controle ao Charlie India Oscar. 9-0, vento 1-4-0 graus, 1-3, nós, 3-7-4-0. Sem chuva sobre o campo, pista aparentemente úmida. Afirmativo, livre pouso, está 37 para a Channel 6140, do you have the traffic on short final in sight? Traffic in sight, Channel 6140. You're clear to line up and wait 1810, Ocean Air 6140. Traffic in short final, Ocean Air 6140, line up and wait 1810. Nova significação desse mantém 050, chegada bom média onde? 050, bom média, vamos lá, aguarde. Vira a sua direita na taxa Eco, mantém antes da Alfa, chame solo 211. Mantém o possível a Eco, mantém antes da Alfa, chame solo, tá? Ocean Air 6140, runway 10, clear for takeoff, wind is 140 degrees on 2 knots. Clear for takeoff, Ocean Air 6140, runway 10. Corre boa, 1648, ponte de espera, 0 por hora. Runway 1648, mantenha o ponto de espera, reporte visual com tráfego na final, Airbus da TAM. Torretan 477, na final de ELE. Torretan 4777, altímetro no 05, atindo a aproximação, reporte visual com campo. 05, chamarei, Torretan 4777. Boa, sorriu, Torretan. Confirme, Coltan? Ô, tá 3740, nós estamos parados aqui na Inquieta do Noé. Tem uma viatura do Infraero aqui, tá sobre a taxi. Chame 211, ao solo, em coordenação. Será feito um follow-me para a sua aeronave? Positivo, positivo. Ocean Air 6140, airborne at 57, sobre o Part 119-18. Have a nice flight, sir. 119-18, 6140, thanks, everybody. Dá pra gente virar a sua, tá? Salvador, departure, control, Ocean Air 6140. 27, vento no 40 graus 1-0 nós, não chove mais sobre o campo, a aeronave que pousou anterior, é buzz da companhia, postou, reportou a pista seca. Estamos autorizados, 1-0. Nível pouso na 4777. Tem notificação, isso aí mantém o nível de voo 060, autorizado a chegada bom médio 1. Tente informe quando iniciar os desvios, então 3198. Gente, no 648, após o curso 220, tá? A Lima tem cabeceirão no zero. Não, 4777, solo 59, libera a direita, chame solo 121, décima 1. Direita, 21, décima 1, 4777. Autorizando ao 060, 3198. 3198. Drone 648, autorizado a decolagem. 0, vento no 30 graus, 149. Livre no 648. 1-0. Azul 4207, tem identificação desse mantém o 070, chegada bom. 10 mantém, nível de voo 070, chegada bom, tem azul 4207. Bruno 648, da Conada 01, chama o controle Salvador 119, décima 8. 198, obrigado, boa tarde. Sole Salvador, bom dia, voo 648. Bruno 648, contato radar, decolagem, submantenha o 350, saída da PUCA. 350, saída da PUCA, voo 648. Channel 6140, can tech now, receive center, frequency 126.85, backup 125.45. 126.85, enable 127.45, 10, 140. The secondary one is 125.45. Okay. 5.45, 1.0. Está autorizado, desça para 3.000 pés, altimetria em Salvador, 1.0.5. Boa, no 739. Livro de desvio à direita, azul 4207. Eletro 7270. Autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 30 graus, 1.29. Iniciando, 7 no zero. Brasília 42342, go ahead. Virginia Force 2342, radio contact 60 northeast from Salvador, Rioja. 68 miles northeast from Salvador, Rioja. Maintain flight level 100. And as soon as possible, you are clear of flight directed cutoff reception. Solo 648 vai descer à esquerda da rota, proa 055, 10 milhas de informações sobre Puka. Gente, vou no 648. 8. Salvador, Patrol, Azul 2710. Azul 2710, radio contact and departure plan, maintain flight level 170, performing county departure. Fire county departure, climb to 170, 2710. Salvador, bom dia, gol 9250, colação Quebec. Boa 9250, sem identificação, direto TAP, para chegada por MED ONU, esse mantém o 080. 080, boa 9250, boa de TAP. 098, informe ao término de desvio quando tiver condição de curvar direito. A 3098. Iniciando curva direita. Frente, tem condição de voar a duna da presente? Afirma isso, voa a duna da presente. Correto. Direto duna, desce para 4.000 pés, última em Salvador, 1.015. Para 3.198. Direto duna, 4.000, 1.015, no ajuste, 3.198. Livre de desvio, fica aguardando novas orientações para ser realizado de aproximação para o sequenciamento. Torre Salvador, Bono 094, Lima tem cancela na zero. Oito, chama centro Recife em 2685, alterna 2545 e reporte ao mesmo dos desvios. 2845, logo, obrigado. Bono 739, desce para 2000 pés, o altímetro em Salvador permanece no 095, livre final ILS X-Ray, cabeceira no zero, chama estabilizada. Bono 9250, sua velocidade para 2509. 094, solicitando a colagem, isso na 0, vento no 30 graus, 1-1 a nós. Azul 4207, desse mantém o 050. 050. Azul 2710, final direct Alfa Romeo 363. Roger, copy, direct to Alfa Romeo 363, 2710. Controle 7. Salvador 739, complete a aproximação LS X-Ray, cabeceira 1-0, chama a polícia Salvador em 1-8, decimal 9-5. Bona 094, decolada 09, chama controle 119, decimal 8. 19, bom serviço, 094. Oi, Salvador, bom dia, bom 739, sinal. 1739, faz isso na 095, assina a aproximação, aguardando autorização de pouso. Bom, 094. Atingido 4.3198. 7, isso é 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1.0 no 5. Libre final e LS X-Ray, cabeceira 1.0. Chama estabilizado no curso do Lucas Dota, 3.198. Isso é 2.000 no 5, libre final do X-Ray, estabilizado 3.198. Vento no 2.0 graus, 1.3 noite. 0.0.7.9. Desça para 3.000 pés. O altímetro em Salvador, 1.0, no 5, reduzindo velocidade 2.209. 2.209. Bono 739, sala 13, libera direita, chame solo 121, décima 1. Direita, sala 211, Bono 739, bom dia. Esse até 4 mil pés, o altímetro em Salvador 1015, gol 9250. 4007, reduza a velocidade até 1709. Reduzindo 1701-4207. Zona no localizador 3198. 398, compete aproximação LS X-Ray, cabeceira no zero, chame a torre Salvador em 1198.95. Completando o X-Ray, 1895 para a torre agora, grato, 3198. Obrigado, isso é para 2000 pés, altímetro em Salvador 1005, completa redução para aproximação, tráfego à frente 5 milhas com 609 de ground speed. Reduzindo, vai chamar de estabilizado para 2050. Isso é para Duna, gol 9250. Obrigado, Duna, gol 9250. Obrigado, Duna, gol 9250. O 094 solicita Pro 10 para essas informações. O chat está livre de desvio, voo no 094. 094. Vai praticamente manter a Pro de Prote, voo no 094. O chat será coordenado junto ao centro Recife, voo no 094. 094. Então, 3198, o adição 025 autorizado, pouso pistão na 0, vento na 20 graus, 139. Ele pouso na 103, 198, 109598. Pelo 094, vou direto a Boco. Direto a Boco, 094. 094, chame agora o centro de edição 2085, antena 25, decimal 45. 4207 estabilizado? Eu te aproximo assim, elétrica, cabeceira 10, chame a torre em Salvador em 198, decimal 95. 295, muito obrigado, até amanhã. Virginia Force 2342. Are you performing deviation by your right side? Roger. Report on back on track. Virginia Force 2342. Virginia 2342. Report heading got off position. Atingi 4000, gol 9250. Confere, isso é para 2000 pés, altímetro em Salvador 1015, livre final LS X-Ray, cabeceira 10, chame estabilizado no pulso do localizador. 2000, Rádio autorizado, SC210, gol 9230, reportará. Azul 710, request. Go ahead. Flight level 150. Roger, climb maintain flight level 150. Thank you, 6712. Torre, bom dia, São 3191.090, próximo. Sim, 3191, mantém ponto 0, pistão 0. Mantém. Azul 4207, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 1-1 na noite. Autorizado pouso 4207. Estabilizou o gol 9250. Gol 9250, compete aproximação LS, cabeceiro no zero, chama a torre Salvador em 1 8 decimal 9 5. Torre 1 8 5, obrigado, Roger. Roger. Roger. 9250, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, aguardando a pista livre. 0 no 5, aguardando. Azul 4207, solo 21, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita 121, décima 1, azul 4207. Azul 3191, autorizada a colagem, pista no 0, vento 140 graus, 1-1 nós. Controle Salvador, bom dia, da 3191, passando 1300 pés na Sambo 1. A 3191, contato radar de decolagem, sub mantém o nível 340 após 2000 e atleta. 340 após 2000, boa leda, da 3191. Azul 2 7 1 0. Out northeast from Salvador Vila, radar service terminate, contact NOS autocollage to approach on frequency 120.3 and tank at level 150. Reach my hand 50 level 150 and to Salvador approach 120.3 by 120.3 autocollage to approach. 120.3. Se mantém o nível de voo 080, está livre de desvios, informe alterno para ser reorientado para aproximação ILS. 62. A sua identificação desse mantém o 090, estaleiro de desvios, informa quando tiver condições de curva à esquerda. Manda a informação de que eu vou no número 2. Pede. O número 62 vai manter essa prova para evitar as informações por mais quantas milhas? Entendi. Chinema 200, sem identificação, desse aí mantém ao nível de voo 100, autorizado a chegada para o médio. Azul 4082, informe quando tiver condições de curva direita. Número 62, por mais quantas milhas vai manter esse rumo para evitar as formações? Se mantém inicialmente 1-1-0. Foi 3-1-9-1, chamei o centro Recife em 1-2-5-1, antena 2-3, decimal 8. 2-5-1-2-3-8, boa. Chat está livre de desvio. O chamei 6-2-0-0. Azul 4082, Vai passar o 090 para prosseguir aqui. Atingimos até o 080, mas o 402. Inicialmente eu atingi e mantenho 110, é o número 2. O 402, por mais quantas milhas o senhor terá condições de curvar direito para ser reorientado na aproximação? É, e mais 5 milhas, mais 1 milha que tem condições de curvar direito. A gente informe ao controle quando tiver daqui a 1 minuto. Beleza. Esse mantém a 50050, ou 1962. Oi, TAP, inicialmente. Retrovisor e TAP, aguardo por novas instruções. Do 4082, tem condições de retornar a chegada. A gente vai direto do UNA, 4082, vista para 4000 pés, o altímetro em Salvador, 1015. O nome é 2, reduz a velocidade para 2209. Para 2209, o nome é 2. 2162, sob vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva à esquerda, 3340, limites serão 10 milhas na proa. 7355 no máximo, sente. Permanece o limite por 10 milhas na proa. 350, perfeito. Será como limite então o localizador? O 9962. Eu tenho condições de voar a mão? Pessoal, a mão. Então, curva à direita, instrução para o sequenciamento de tráfego, curva à direita para o 080. O seu limite será 1,5 milhas na proa. Está presente, não tem mais condições de mais 15 milhas na proa, pode ser em condições de curva à direita. Informa o controle alterno, dirigir.